Está no ar mais uma vez. Meu brinquedo estupefacente através da música Muqueca de Siri. Pela Rádio Comunitária Campeche 98.3 MHz. Também pelo streaming radiocampeche.com.br, nos agregadores de rádio por aqui, por ali, por acolá. Você consegue conectar e sintonizar. Prêmio PCA 2007 como melhor podcast, Associação Paulista dos Críticos de Arte. Prêmio Aldir Blanc pelo Estado de Santa Catarina pela trajetória cultural em 2020. 16 anos de rebeldia e música boa. Um programa que é contra esse plano diretor imbecil, autodestrutivo. Um programa que é contra a pedrita numa ilha, pedreira numa ilha. E um programa que é contra a remoção do SUS do Rio Tavares. Quer ter um SUS em Cariano, faz outro, cara. Tem o aeroporto lá que foi usado para vacinação para fazer. Mas enfim, essa é outra história. Hoje tem minha amiga Roberta Nista, que está lançando, já lançou um single de Rock Ferreira, o Jé de Gun. Trocar uma ideia com ela, já captamos, vamos reproduzir a entrevista. Também vou esperar para dar um conversar aqui sobre a Conferência de Direitos Humanos e Natureza. E ainda vem Instituto Dolores, que a gente está ouvindo no fundo, DJ Dolores, Luzia com Lirinha, Totonhos Cabra, Roberta Nista, óbvio, Thalita Avelino, Aná, Mariana Aidar com Pupilo e Forró do Mundo, Açucena, Calango Aceso, pedido do Diego Mira, Forró Red Light, Tom Açucena, Alcione Amarron, Clemilda, Antônio Vieira, Tarrafa Elétrica, Batucada Tamarindo, Da Fé, Raízes Caboclas, Roberta Nistra com Lúcio Sanfilippo, queridaço, cirandeiro, Aurea Martins, pedido de Roberta, também Roque Ferreira, Ashton Inc., Herbie Hancock, Alligators, Ebony, Lucas Santana, Posse Cocanova com Cris Delano, Carlinhos Brown, com Tribalistas, com Deep Leak, DJ Man, Red Luna, Ministério Público Sound System, Sérgio Mendes, DJ Meme e muita coisa mais, até o Grego Jardim com Kia Sacho, o Índio, um malucaço, vamos terminar no funk, galera, olha só, hein, mas funk, funk bom, sambinha. Sou igual a todo mundo, nesse mundo sem lugar, ando pelo lado ímpar, procurando. Sou igual a todo mundo, nesse mundo veja bem, todo mundo quer alguém. Sou igual a todo mundo, nesse mundo sem. Nesse mundo, veja bem, todo mundo quer alguém. Sou igual a todo mundo, nesse mundo sem amor, ando pela avenida, te procurando flor. Sou igual a todo mundo. Nesse mundo, veja só, um enredo eu sei de cor. Enquanto isso, nos trópicos, amores platônicos e outros psicotrópicos, com gosto de lágrima e efeitos ópticos. Enquanto isso nos trópicos, tipos comuns e outros tipos exóticos, aquela cara metade, saudade. Enquanto isso, você pensa que é noite, enquanto o sol ainda arde. Arde. Enquanto o sol ainda arde. Arde. Sou igual a todo mundo nesse mundo sem amor. Ando pela avenida te procurando, flor. Sou igual a todo mundo nesse mundo, veja só. Agora, Totonho Escabra, momento Ai Dodô, um dia ao vivo. Olha que poesia linda, linda e sensual. Uma música sobre amor e perseverança. @Muquecaciri nas redes sociais. Muqueca com o Iqueu. Você um dia vai gostar de mim e por descuido vai dormir comigo. Um dia ainda vai me encarar do jeito que olha pros meus amigos. Um dia você vai juntar as peças, vai procurar aquela que não acha, vai descobrir embaixo das cobertas que eu sou a única que encaixa. Vai me pedir pra eu fazer do seu jeito, montar e chicotear os teus desejos. Vou te roubar uns gramas de juízo, porque quando eu te pegar, nada fica no lugar. São tantos os carinhos que carrego na caixinha de mimos que outra não mereceu. Tantos os poemas pelos banheiros dos bares que você nem sonha que são seus. Descuido, vai dormir comigo. Um dia ainda vai me encarar do jeito que olha pros meus amigos. Um dia você vai juntar as peças, vai procurar aquela que não acha, vai descobrir embaixo das cobertas e eu sou a única que encaixa. Vai me pedir pra eu fazer do seu jeito, montar e chicotear os teus desejos. Vou te roubar uns gramas de juízo, porque quando eu te pegar, nada fica no lugar. São tantos os carinhos que carrego na caixinha de mimos que outra não mereceu. Tantos os poemas pelos banheiros dos bares que você nem sonha que são seus. Agora, O céu é o meu espelho, com a querida Roberta Nistra, que vai tomar conta do programa daqui a pouco, vai mandar na carrapeta, vai falar sobre o single. Céu azul fica negro e vermelho. O céu é meu espelho, fagulha do tempo que ainda não chegou. É um céu cheio de estrelas, espalhadas em minhas veias, plantadas em minha mão. Quando descortinar o véu da existência, o voo da minha essência nas alturas fará seu chão. Espalhadas em minhas veias, plantadas em minha mão. Quando descortinar o véu da existência, o voo da minha essência nas alturas fará seu chão. Então, galera, vamos aproveitar para olhar pro céu antes do plano diretor construir prédio de 8 andares aqui no sul da ilha, né? Essa palhaçada. Palhaçada não, isso é estupidez. Palhaçada é coisa boa. Quando você chegar, Thalita Avelino, lá de amor. Depois, Aná, com súplica cearense, música linda. @moquecasiri nas redes sociais. Quer apoiar esse programa? moquecasiri@gmail.com. Qualquer moeda ajuda na construção do lápis sonoro e software livre. Quando você chegar. Quando você chegar, quero te encontrar e te dar. muqueca, tem siri, tem siri com muqueca, muqueca de siri, siri de muqueca e muquecas de siri. Fazendo cair toda a chuva que há. Senhor, eu pedi para o sol se esconder um tiquinho. Pedi pra chover, mas chover de mansinho, pra ver se nasce uma planta no chão. Meu Deus, notícia boa, uma música sobre saudade. Forró do Mundo, duas de forró eletrônico, Forró do Mundo e Pupilo, Mariana Aidara e Açucena. Você endureceu meu coração e depois o momento Ai Dodô. Sou o Estupim, Ai Dodô, saudade. Cacimba linda, doce, saborosa, todo mundo. estava te amando. Meu corpo derretia de paixão. Queria estar contigo a todo instante, te abraçando, te beijando, te afogando de emoção. Ficar na tua vida eu quero muito, grudar pra nunca mais eu te perder. Você é como água de cacimba, limpa, doce, saborosa, todo mundo quer beber. Você endoideceu meu coração, endoideceu. E agora o que é que eu faço sem o teu amor? E agora o que é que eu faço sem o beijo teu? Você endoideceu meu coração. Muqueca de Siri, na Rádio Comunitária Campeche, toda quinta, 7 da noite. Oficina. Sou estupim. Eu sou Garel. Depois dessa tem o pedido do Diego Mira, lá de Salvador. Calango Aceso. Eu sou estupim da bomba, é você quem me faz ser assim. Se não quer ver o estouro da bomba, não encoste esse fogo em mim. Eu sou o estopim da bomba, é você quem me faz ser assim. Se não quer ver o estouro da bomba, não encoste esse fogo. Sintonizada numa frequência comunitária 98.3 MHz. Este é o Muqueca de Siri, pela quinta, das 7 às 9 da noite, ao vivo do Bia Estúdio. No domingo, 11 da manhã, tem o repeteco do programa. Por questões sentimentais, eu tô proibido de fazer ao vivo. 1, 2, 3, teste. Retorna aí, lugar, vai. Aí, Diego Mira. Alô. Diego Mira mandou essa música. Preste atenção, velho. pra ver o que acontece quando toma umas, como o ouvido fica menos seletivo. Segura essa pandeira! Presta atenção na história. Zé Davi, um cachaceiro, desse de pé de balcão, resolveu ser sanfoneiro lá na nossa região. Conjunto Chico Vida pegou fama no sertão, no lugar onde passava, de tão rico ele tocava, servia de mangação. Fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, a poeira levantando, os cabas bebendo, gritando, dizendo conjunto bom. Fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, a poeira levantando, os caba bebe gritando, dizendo ao conjunto bom. Aí, Greg, que saudade de você. Fazia fora fofão, um triângulo enferrujado, o pandeiro sem ter som. Povo sapateando, mas ninguém ouviu o tom. A poeira levantando, os caba bebe gritando, dizendo ao conjunto bom. Fofona, fofona, fofona. Só por um fofona, manga rosa, hein, Greg? Ô, coisa boa. Fofona, fofona, fofona. Fofona, fofona, fofona. Fofona, fofona, fofona. Fofona, fofona, fofona. Fofona, fofona, fofona. Fofona, fofona, fofona. Fofona, fofona, fofona. Fofona, fofona, fofona. Fofona, fofona, fofona. Fofona, fofona, fofona. Fofona, fofona, fofona. Gritando, dizendo conjunto bom. Tocava de olho fechado, mas a música não saía. O triângulo era o arame e a pancada não tinha. Sabumba sem compasso e ritmo ninguém ouvia, pois o coro era rasgado e o povo agarrado sem saber pra onde ia. Fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, a poeira levantando, os caba bebe gritando, dizendo ao conjunto bom. Vai minhas calanguinhas. Fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, a poeira levantando, os caba bebe gritando, dizendo ao conjunto bom. Vai sax. Fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, a poeira levantando, os caba bebe gritando, dizendo ao conjunto bom. Contrabaixo, dá uma lapada, vai. Fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona. Escaba bebe gritando, dizendo ao conjunto bom. Vai guitarra! Parece o Pepeu, hein? O conjunto bom da gota serena. Pra tudo na vida é importante a autocrítica, né? Enfim. Vamos lá. Primeiro quartinho. O primeiro terço do programa, eu sei lá como é que vai ficar hoje. Tem a participação da Roberta. Instituto com o DJ Dolores na abertura. Daí Sambinha, Luzia com o Lirinha. Lirinha que é do Cordel do Fogo Encantado. Um Dia, Totonho Escabra. O Céu é o Meu Espelho, Roberta Nistra. Depois, como conversar, vamos soltar a entrevista aí. Quando Você Chegar, Thalita Avelino. Súplica Cearense, Aná. Você Endoideceu Meu Coração, com Maria Naidar, aí com Pupilo e Forró do Mundo, forró eletrônico. Aí o Momento Aido Doce, o Estupim, a Sucena também com Forró do Mundo e o Pupilo. Fom, Foron, Fom, Fom. Calango Aceso, pedido do Diego Mira, que tá lá em Salvador com o professor Greg, fazendo uma fumacinha, curtindo Muqueca de Siri, Cacá Beltrão, no Rio que deu o toque. Arroba Muqueca Siri nas redes sociais. Assim como o Greg, como o Diego Mira, também a Kátia Brazetti em Curitiba, o Drisha no Rio de Janeiro. Inclusive vão estar falando sobre fazer um canal de TikTok pro Muqueca, não sei bem como é que isso vai funcionar, mas vamos conversar. Tico com Marlene lá no Parque São Jorge, a Bárbara DJ Argentina que mora aqui na ilha. Sol Cruz, no Rio Grande do Sul. A N com o Carlos Nunes, o famoso Jack Sparrow da Lagoa. É isso, conectados. Dorothy também, na escuta. O Guto chegou. Tô mandando aí, cara. Galera, 489-9150-5037. O Zap. Também tem o Instagram, Muqueca Siri, Muqueca com o IQU. Manda um direct aí. Hoje o programa tá na estica. Tá com 2 horas, então os pedidos ficam pra semana que vem. Mais um salve, um alô. Correr elegante, como a Bruna, né? O seu namorado, como o Luiz, que mandou pra amiga da Magali. Enfim, Correio Elegante está aberto só no Zap aí, vou repetir, 489-9150-5037. É isso. Quer dar uma moeda para esse programa? muquecaceria@gmail.com, nosso Pix. Estamos subindo o Laboratório Sonoro e Software Livre na Cova Funda. Muquecaceria é o programa mais ouvido na Cova Funda. Um abraço pro meu amigo Cândido, pra querida Sara, pra Mônica, Jordão, Rodolfo, todo mundo lá. Sintonizado na cova, Silva Panadeiro, o melhor pão de abóbora do mundo. Nigéria, criançada. Criançada que tá quase adulta já. Enfim, falei já Zé Klein, repito, Zé Klein pra não ficar aborrecido. Cova Funda, tem até campeão mundial de skate, cara. RTMF, Rio Tavares Motherfucker. Vamos lá começar com uma história sobre o Rio de Janeiro, contada pela Alcione. E é isso. Depois a gente conversa. Ainda vai rolar. Clemilda, vão cair no coco, né? Antônio Vieira com um banho cheiroso. Aí vem Tarrafa Elétrica lá de Itajaí. É isso, depois a gente volta a conversar. Vamos lá. Em quebradeira. Forró Twin, forró Red Light com Tom Suassuna. Cheguei no Rio de Janeiro, isso já tem 30 anos, e que eu vi aquela cidade tão imensa pra minha concepção de tamanho, que era minha ilha, São Luís do Maranhão. Eu vi aquele Cristo maravilhoso, o Redentor, na minha frente. Eu digo, ah, meu Deus do céu, eu quero passar bem abaixadinha, porque eu não quero nem que ele me note. Mas como Jesus não é de notar ninguém, ele vê tudo. Ele não só me viu, como me abençoou e me atirou nos braços desse povo do Rio de Janeiro, desse Brasil inteiro e do mundo. Você sabe que Jesus, ainda de quebra, soprou no ouvido de mais 2 nordestinos, Chico Anísio e Nonato Buzar. Falou assim: faz um samba bonito pra essa cidade, dá pra essa moça que acabou de chegar do Maranhão. Olha, foi um presente divino, com certeza. Quero um bate-papo na esquina, eu quero um rio antigo com crianças na calçada, brincando sem perigo, sem metrô e sem frescão. Ontem no amanhã pego o bonde 12 de Ipanema pra ver o Oscarito e o grande Otelo no cinema. Domingo no Rio, deixa eu querer mais, mas mais. Um pregão de garrafeiro, Zizinho no gramado, eu quero um samba sincopado, Taioba bagageiro e o desafinado que o Jobim sacou. O Lamartine me ensinando lá gostoso. Quero café Nice, de onde o samba vem. Quero a Cinelândia estreando e o vento levou o velho samba do Ataúfo que ninguém jamais gravou. BRK30 que valia 100, como nos velhos tempos, ou no carnaval com Serventina. Quero a Copa Roca do Brasil e Argentina, Os anjos do inferno, quatro asas e um furinho. Eu quero, quero porque é bom. É que pego no meu rádio uma novela. Depois eu vou à lava, faço um lanche no capela. Mais tarde eu e ela pros lados do hotel Leblon. Um som de força da Dolores, uma valsa do Orestes, o som dos cafajestes. Um pipi lá no lama, cidade sem aterro como Deus criou. Quero já dançar de lá no clube com Aldi Calmon. De ouro com a Dalva, estrela tal lá do Brasil. Quero o Sérgio Porto e o seu bombom. Quero ver um show do Walter Pinto com mulheres mil, com Rio aceso em lampiões e violões. Que quem não viu não pode entender o que é paz e amor. Laraia, laraia, laraia. Janeiro, fevereiro e março. Oh! Agora vamos de coco, Clemilda. Veja meu coco de rodar. Menina, deixa de moda, como é bom de vadiar. Se você quiser, eu quero. Eu juro que lhe espero para com você dançar. Veja meu coco de roda. Menina, deixa de moda, como é bom de vadiar. Se você quiser, eu quero. Eu juro que lhe espero para com você dançar. Veja meu coco de roda. Menina, deixa de moda, como é bom de vadear. Se você quiser, eu quero. Eu juro que lhe espero para com você dançar. Nesse pagode quero ver quem tem bonzinho. Todo mundo agarradinho até o dia amanhecer. Vadeia pouco que o coco está animado. É preciso ter cuidado para não esmorecer. Vadeia pouco que o coco está animado. É preciso ter cuidado para não esmorecer. Veja meu coco de roda, menina, deixa de moda, como é bom de vadiar. Se você quiser, eu quero, eu juro que lhe espero para com você dançar. Veja meu coco de roda, menina, deixa de moda, como é bom de vadiar. Se você quiser, eu quero, eu juro que lhe espero para com você dançar. Nesse pagode quero ver quem tem bonzinho, todo mundo agarradinho até o dia amanhecer. Vadeia pouco que o coco tá animado, é preciso ter cuidado para não esmorecer. Vadeia pouco que o coco está animado, é preciso ter cuidado para não esmorecer. Veja meu coco de roda, menina, deixa de moda, como é bom de vadiar. Se você quiser, eu quero, eu juro que lhe espero para com você dançar. Veja meu coco de roda, menina, deixa de moda, como é bom de vadiar. Se você quiser, eu quero, eu juro que lhe espero para com você dançar. Muqueca Siri, na Rádio Comunitária Campés. Banho cheiroso. Antônio Vieira. Uma delícia de música. Ficou conhecida na voz de Rita Benedito, a Carrita Ribeiro, do Tecno Macumba, Maranhão. Ah, banho cheiroso. Você deve tomar banho cheiroso, você deve tomar banho cheiroso pra acabar com sua mufina e o corpo fica jeitoso. Pra acabar com sua mufina e o corpo fica jeitoso. Você deve tomar banho cheiroso, você deve tomar banho cheiroso pra acabar com essa mufina e o corpo fica jeitoso. Pra acabar com essa mufina e o corpo fica jeitoso. Você sente uma moleza sem ter doença nenhuma. Tem a vida atrapalhada, não consegue coisa alguma. Então ouça meu conselho, que é muito valoroso. E não perca mais seu tempo tome um banho cheiroso. Você deve tomar banho cheiroso. Você deve tomar banho cheiroso. Pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Você deve tomar, toma banho cheiroso. Você deve tomar, toma banho cheiroso. Pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Ele é feito de tipi, pau de angola e puxuri. Leva trevo de mulata e também patichuli. Jardineira e pataqueira e também manjericão. Leva rosa todo ano, amoníaco e açafrão. Cê deve tomar banho cheiroso. Cê deve tomar banho cheiroso. Pra acabar com essa mofina, pra acabar com essa mofina. Cê deve tomar, toma banho cheiroso. Cê deve tomar banho cheiroso. Pra acabar com essa mofina, o corpo fica jeitoso. Pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Você sente uma moleza, sem ter doença nenhuma. Tem a vida atrapalhada, não consegue coisa alguma. Então ouça meu conselho, que é muito valoroso. E não perca mais seu tempo e tome um banho cheiroso. Você deve tomar banho cheiroso. Você deve tomar banho cheiroso. Pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Você deve tomar banho cheiroso. Você deve tomar banho cheiroso. Pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Acho que o banho cheiroso aqui serve para muita gente. Ô, se serve. Os aplausos aí, é tudo a gente que gosta de fazer o seu banhozinho, né? Ah, é eficiente. Ninguém pensa que o banho cheiroso não funciona. Funciona mesmo. Funciona aquela beleza. Agora, linhada de cultura, tarrafa elétrica. E aí, galera da cultura? Cadê os editais, pô? Seis meses de caô, de oitivas e nada de edital. Geladeira vazia, boleto vencendo, pô. A tarrafa é linhada de cultura. Nossa, a tarrafa é linhada com cuidado. Como se for ao encontro do sol com a lua. Batendo forte nos tambores da história. Nossa tarrafa é linhada de cultura. É o coco do tarrafa que é linhada de cultura. É o coco do tarrafa que é linhada. Que é linhada de cultura. É o coco do tarrafa que é linhada de cultura. É o coco do tarrafa que é linhada. Que é linhada de cultura. Mas chega fundo no coração dessa gente. Alma fervente e ebulindo cantoria. Um povo Deus pra alimentar todo esse povo. E pó de fita pra trançar nossa magia. Já chega fundo no coração dessa gente. Alma fervente e ebulindo cantoria. Um povo Deus pra alimentar todo esse povo. E pó de fita pra trançar nossa magia. É o coco do tarrafa que é linhada de cultura. É o coco do tarrafa que é linhada. Que é linhada de cultura. É o coco do tarrafa que é linhada de cultura. É o coco do tarrafa que é linhada. Que é linhada de cultura. Em cada nova batucada um orgasmo. Pra germinar aquele nosso lado artista. Ser mais alegre com o sorriso do palhaço. E dá um abraço e titira pra dançar. Em cada nova batucada um orgasmo. Pra germinar aquele nosso lado artista. Ser mais alegre que o sorriso do palhaço. Te dá um abraço e titira pra dançar. É o coco do tarrafa que é linhada de cultura. É o coco do tarrafa que é linhada. Que é linhada de cultura. É o coco do tarrafa que é linhada de cultura. É o coco do tarrafa que é linhada. Que é linhada de cultura. Um pão por sempre alimentar todo esse povo. Uma viola, um surdo e um tambor. Nossa tarrafa é linhada com cuidado. Nossa tarrafa é linhada de amor. Um pão por Deus pra alimentar todo esse povo. Uma viola, um surdo e um tambor. Nossa tarrafa é linhada com cuidado. Nossa tarrafa é linhada de amor. É o coco do tarrafa que é linhada de cultura. É o coco do tarrafa que é linhada. Que é linhada de cultura. É o coco do tarrafa que é linhada de cultura. É o coco do tarrafa que é linhada. Que é linhada de cultura. É o coco, é o coco. É o cu, é o cu, é a linhada de cultura. pela Rádio Comunitária Campeche, Muqueca de Siri. Vamos lá com Caminho do Desconhecido, Batucada Tamarindo e depois Tapé, Jequitibá. É no tambor. Rádiocampeche.com.br, nosso link. Estamos ao vivo, uma live, pequena live no Instagram. Depois a gente volta só por rádio, valeu? 98.3 FM, no Campeche, no sul da ilha. Caminho que leva ao desconhecido encontrar. Caminho que leva ao desconhecido encontrar. Desbravador de beleza, mãe natureza lhe ensina a cantar. Desbravador de beleza, mãe natureza lhe ensina a cantar. Amansador de boi brabo, pode encontrar no caminho. Manada sua conduzindo ao seu destino chegar. No lambo boi carrega, seu dono vai de mansinho, lhe tratando com carinho, sem deixar nada faltar. Caminho que leva ao desconhecido encontrar. Caminho adorei. Que leva. Dona Mariazinha, minha preta véia. Ouvindo meu pai. Por aí, mamãe Oxum. Beleza, mãe natureza, mãe natureza, ensina a cantar. Parado não quer caminho, só quieto no canto ficar. Sentir a força do vento, só pensamento voar. Ouvir os pássaros cantar, o tempo que se anuncia. Seja de noite ou de dia, o ninho retornará. Caminho que leva ao desconhecido encontrar. Caminho que leva ao desconhecido. Desbravador de beleza, mãe natureza lhe ensina a cantar. Desbravador de beleza, mãe natureza lhe ensina a cantar. Amansador de boi brabo, pode encontrar no caminho. Manada sua conduzindo ao seu destino chegar. No lambo boi carregar, seu dono vai de mansinho. Me tratando com carinho, sem deixar nada faltar. Caminho que leva ao desconhecido encontrar. Caminho que leva ao desconhecido encontrar. Desbravador de beleza, mãe natureza lhe ensina a cantar. Desbravador de beleza, mãe natureza lhe ensina a cantar. Arroba Muqueca Siri nas redes sociais. Muqueca com o IQU. 16 anos de rebeldia e música boa. Toda quinta, das 7 às 9 da noite, ao vivo no B-Studio da Rádio Comunitária Campeche. Domingo, 11 da manhã, tem o repeteco do programa gravado. Batucada Tamarindo, Caminho do Desconhecido, e depois vamos de Jequitibá. Jequitibá. Lembrando que em julho vai ter o Fitofonia Madeira, é de lei, é lenha. Fitofonia de inverno. Todo domingo, 7 da noite, tem um Fitofonia, música sobre plantas de todos os lugares. Ondas do mar, o guinê, o seja Jequitibá. Segundo quartinho do Moqueca de Siri de hoje. Ouvimos Rio Antigo com Alcione, Meu Coco, Clemilda, Banho Cheiroso, Antônio Vieira, Linhada de Cultura, Tarrafa Elétrica. Falar nisso, cadê os editais da cultura, galera? É muita oitiva, muita consulta e grana que é bom, tá retendo cada vez mais e a galera tá precisada, como esse canal também tá precisado. Quem quiser doar uma moeda, moquecasiri@gmail.com, um troco que não vai fazer falta, faz favor. Também recebemos aqui no sul da ilha, em Floripa, posso ir buscar, inclusive, equipamentos obsoletos, ainda que precise de reparos, por um lab sonoro em software livre, produção do banco de dados sonoro com os sons da ilha, para livre distribuição, para que todo mundo possa mixar, usar para jogos, para o que quiser, os sons captados pelo meio ambiente da Ilha da Magia, Floripa, Santa Catarina, Brasil, Zeu. Aí depois do Tarrafa Elétrica, Caminho do Desconhecido, tô com a boca seca, daqui a pouco vou tomar uma cerveja. Batucada Tamarindo, Jequitibá, da Fé, Fé com dois F's e E. E no fundo estão ouvindo Raízes Caboclas, Tambores de Cuia. Falando em cuia, Moqueca de Siri está embasado, a nossa base é na Cova Funda, Rio Tavares, na Casa Flamboyant. E na Casa Flamboyant tem um coité, uma árvore que faz cuia. Então estamos preparando alguns instrumentos de percussão a partir dessas cabaças, desses purungos, como você quiser chamar, da região que você seja. Mas enfim, vamos fazer som orgânico com essas e outras possibilidades, inclusive com um tronco de mamão, coco, bambu, várias madeiras. E agora, todo espaço para minha querida amiga Roberta Nistra, que a gente gravou uma entrevista, captou uma entrevista durante a semana, ontem, às pressas até, foi finalizada hoje. Então, vamos ouvir com ela antes de trocar ideia. Francisco de Oxum, Oxum, minha mãe. Francisco, que é de Oxum. O Lúcio São Filipe cantando com ela. Francisco, que é de Oxum. Depois vocês vão entender a história toda. Francisco da fonte do ouro que brota das águas de Ora e eu. Francisco que vai subindo e descendo, Francisco que vai matar dentro, Francisco do fértil cerrado, Francisco que nasce do assentamento, desbravando doce mistério, despencando em lindo véu. Ele nasce menino, cresce encantado, caminha curvado no alvorecer. Nasce menino, cresce encantado, caminha curvado no alvorecer. Menino encantado, curvado no alvorecer. Francisco, que é de Oxum. Francisco, que é de Oxum. Francisco, que é de Oxum. Francisco, velho moço mineiro, Francisco da fonte do ouro que brota das águas de Ora e eu. Francisco que vai subindo e descendo, Francisco que vai matar dentro, Francisco do fértil cerrado, Francisco que nasce do assentamento, desbravando doce mistério, despencando em lindo véu. Ele nasce menino, cresce encantado e caminha curvado no alvorecer. Nasce menino, cresce encantado e caminha curvado no alvorecer. Menino encantado, curvado no alvorecer. Nasce menino, cresce encantado e caminha curvado no alvorecer. sirica, de sirica. Hoje eu tenho a enorme alegria, o sorriso aberto de apresentar o novo single da minha querida amiga Betanistra, Roberta Nistra, cavaquinista carioca, que eu conheço desde 2007, quando ela e Lúcio Sanfilippo faziam participações nas rodas do Manga de Colete. E foi assim que eu conheci a Beta lá no Ernesto, depois de um dia bem peculiar que eu conto qualquer hora, que eu fiquei 2 horas algemado na Joaquim Silva, por desacato à autoridade, porque eu falei pro cara, o polícia, botar o fuzil pra dentro do carro. Então, depois disso, eu caí no Ernesto e foi uma satisfação muito grande ver uma roda maravilhosa e conhecer essas duas figuras. Uma que vai rolar na sequência aí, Lúcio Sanfilippo e Roberta Nistra, que tá lançando Hoje é de Ogum, música de Roque Ferreira. Querida, seja bem-vinda. Me conta um pouco da construção desse single e o que vem por aí. Querido, muito obrigada pelo convite, sempre. Fico muito feliz de participar aqui do seu programa, viu? Bom, nossa, eu lembro dessa época que eu tocava com o Lúcio. E o processo de construção foi lindo, assim. É uma música que foi trazida a mim pelo afilhado do Roque Ferreira. Uma música inédita, né? Ele entrou em contato comigo, assim, muito do nada. E a gente começou a conversar, ficamos super amigos, né? Ele mora fora, né? O Marcos Ramos. E aí ele começou a me mandar várias músicas do Rock, assim, com áudios do próprio Rock cantando aquilo ali. Me deixou maluca, porque, assim, eu sou muito fã, né? De Roque Ferreira, muito, muito mesmo. Quando eu gravei meu primeiro disco e gravei algumas de Ronda, foi assim, cara, foi muito louco também. Mas esse Hoje é de Ogum foi uma música que mexeu demais comigo logo de cara, assim. Fiquei muito, muito mexida com a letra, né, com a forma, assim, que o Rock aborda, né, os temas, a temática toda das religiões afro, né. Então, a partir dali, eu falei, cara, eu vou gravar essa música. Eu falei, cara, você tem como falar com ele pra falar que sou eu, que eu já gravei música dele, Ogum de Ronda, foi um super sucesso pra mim. Ele falou e ficou meio que de intermédio, assim, entre mim e Rock, né? Coisa mais maravilhosa, cara. E aí eu fiz um financiamento coletivo na época da pandemia, né? Tava todo mundo sem trabalho e eu querendo gravar. Fiz o financiamento e gravei com o Felipe de Lima fazendo a direção musical. Ouvi o Ogum de Ronda com Moisés Marques. Ogum de Lê, Babá, Ogum Mejê, Ogum Maiê, Bará, Ogum Enê. Ogum de Lê, Babá, Ogum Mejê, Maie, Bará, Ogum, Enê. Na ronda de Ogum, meu santo protetor, com o poder de sua espada, eu defendo meu amor. É o guardião da terra, major dos orixás. Ogum é o deus da guerra, mas guerreia pela paz. Onde eu for que o mal se esconda e não saia de onde está, porque eu tenho Ogum de Ronda no clarão do meu olhar. Ogum de Lê, Babá, Ogum Mejê, Ogum Maiê, Bará, Ogum Enê. Ogum de Lê, Babá, Ogum Mejê, Ogum Maiê. Agora eu gostaria que você contasse para os ouvintes como é que começou a sua relação com a música, com o samba, com o cavaco, né, a escolha do instrumento e as suas referências lá de trás, as atuais e sobre as plataformas digitais, né? Tem o disco de 2011, né? que é o próprio o nome do disco é seu nome, Roberta Nistra. E o que mais que tem, o que onde encontrar mais material, como adquirir mais material, os contatos nas redes sociais e tudo mais. Microfone aberto para você, querida. Então, eu comecei a tocar bem cedo, né, bem criança mesmo, em casa. Aprendi primeiro autodidata, depois eu fiz algumas aulas específicas, estudei um tempinho no Vila Lobos. E comecei tocando choro, né? Comecei tocando violão, depois passei pro cavaquinho. Teve uma época que eu era solista, depois eu passei do choro pro acompanhamento, que na época eu namorava meu primeiro namorado, ele tocava bandolim. Então a gente rodava tudo que era lugar, tocando chorinho. E óbvio que assim, quem toca choro também toca samba, né? E a gente fazia várias rodinhas de samba quando eu era bem novo e tal. Frequentava muitas rodas de choro e samba e seresta. Foi ali que eu comecei a cantar, mas eu ainda era muito insegura na época, né? E o cantar, ele foi uma coisa que foi estimulada mesmo, assim. As pessoas falam que, poxa, você canta super bem. E foi lindo, assim, sabe? Assim, o processo, a música foi me empurrando, assim, para cantar. E hoje em dia, assim, cantar é a minha vida, né? Bom, o meu disco, o meu primeiro disco e esse single novo, né? Eles estão em todas as plataformas digitais mesmo, Apple Music, Spotify, todas as plataformas possíveis. Deezer, vocês vão encontrar tudo. E tem as minhas redes sociais, né? Que é Roberta Nistra, oficial, tanto para Instagram quanto para YouTube, quanto para plataformas também. É muito fácil de achar, porque... Até porque o meu sobrenome não é comum, né? Se botar Nistra, já vai aparecer em tudo que é lugar meu nome. Por fim, Beta, gostaria muito de agradecer a sua participação e dizer que o canal está sempre aberto para divulgar a sua agenda, o que for preciso. Quando vier a Floripa, está convidado para conhecer a Casa Flamboyant, ficar aqui no espaço. E eu queria que você fizesse pedidos musicais para o Muqueca. Três músicas que Roberta Nistra gostaria de ouvir no Muqueca. Sejam suas, de amigos. Vale qualquer coisa, Roberta. Manda ver. Na carrapeta, Roberta Nistra, cavaquinista carioca, que está lançando o single Hoje é de Egum. Saravá, querida. Meu pedido de música é Menina Manhã de Manhã, da Mônica Salmazo. O Ramo em Excelência da Chuva, da Áurea Martins. E tem Samba no Mar, do Roque Ferreira, que eu amo muito. Menina, amanhã de manhã, quando a gente acordar, quero te dizer que a felicidade vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens. Debaixo da cama ninguém se esconde, a felicidade vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens. Menina, amanhã de manhã, quando a gente acordar, quero te dizer que a felicidade vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens. Ninguém escapa debaixo da cama, ninguém se esconde, a felicidade vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens. Menina, ela mete medo, menina, ela fecha a roda, menina, não tem saída, de cima de bando ou de lado. Menina, olhe pra frente, menina, todo cuidado, não queira dormir no ponto, segura o jogo, atenção de manhã. Thank you. te acordar, quero te dizer que a felicidade vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens. Na hora ninguém escapa, debaixo da cama ninguém se esconde. A felicidade vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens. Menina, ela mete medo, menina, ela fecha a roda. Menina, não tem saída, de cima de bando ou de lado. Menina, olhe pra frente, menina, todo cuidado. Não queira dormir no ponto, segura o jogo, atenção de manhã. Primeiro pedido da Beta Nistra, Mônica Salmazo. Depois vem Roque Ferreira, Mário Martins. E daí o lançamento. Hoje é Diego. Valeu, Beta. Muita saudade de você, da Lapa, da galera toda aí. Menina, felicidade é cheia de praça, é cheia de traça, é cheia de lata, é cheia de graça. Menina, felicidade é cheia de pano, é cheia de pena, é cheia de sino, é cheia de sono. Menina, felicidade é cheia de ano, é cheia de hino, é cheia de hino, é cheia de uno. Menina, felicidade é cheia de ano, é cheia de hino, é cheia de hino, é cheia de uno. Menina, felicidade é cheia de a, é cheia de a, é cheia de hino, é cheia de hino. É cheia de ha, é cheia de é, é cheia de i, é cheia de ha, é cheia de ha, é cheia de é, é cheia de i, é cheia de ha, é cheia de ha, é cheia de é, é cheia de i, é cheia de ha, é cheia de. Viva Mônica Salmazo! Arroba Moqueca Cirina nas redes sociais, Moqueca com U e Q, toda quinta, 7 da noite, ao vivo do Bia Estúdio da Rádio Comunitária Campeche. Domingo, 11 da manhã, tem o repeteco do programa, 489-9150-5037, o zap, 489-9150-5037, arroba Moqueca Cirina no Instagram, Moqueca com U e Q. Vamos lá agora, Roque Ferreira. Tem samba no mar. Falando em mar, olha o mar do Posto 9. O cavalo de São Jorge foi passear na areia. Vamos fazer samba, que o santo guerreiro hoje tá na aldeia. O Gunhê, meu pai. Tem samba no mar, sereia, tem samba no mar. Sereia tem samba no mar, sereia tem samba no mar, sereia. É o que diz o povo, que hoje a polícia não contraria. Tem samba no mar, sereia tem samba no mar, sereia. Quando o cavalo de São Jorge corcoveia, o que é que cai de seu alforje? Lua cheia, luz que alumeia quem samba na beira do mar. Sereia, luz que clareia no samba, só me faz lembrar. Candeia, vem samba, que tem samba no mar. Tem samba, que tem samba no mar. Não vadeia, aquela é não vadeia. Não vadeia, não vadeia, aquela é clementina. Não vadeia. Eu queria poder pegar na cintura dela, mas seu namorado está de olho nela, mas seu namorado está de olho nela. O cavalo de São Jorge foi passear na areia. Vamos fazer samba enquanto o cavalo de Ogum passeia. Tem samba no mar, sereia, tem samba no mar, sereia, tem samba no mar, sereia, tem samba no mar, sereia, tem samba no mar, sereia, tem samba no mar, sereia, tem samba no mar, sereia, tem samba no mar. Nesta terra eu canto. Quando era meia-noite, lá no céu parece dia. Cai, sereno, cai nos cabelos de Maria. O ramo, excelência da chuva, olha Martinho. De Roberta Lins, e depois o lançamento, hoje é de Ogum. Hoje é de Ogum. Muqueca de Siri, na Rádio Comunitária Campeche. Hoje é de Ogum, lançamento da querida amiga Roberta Nistra, de Roque Ferreira. Eu quero a festa bonita da moça que canta na roda de santo. Búzio, espelho, guiso e conta. Amor de toca na toca, de tocaia, beira da saia da sereia. Que o vento na praia de ponta de areia, na lua meia, beija e balança. O couro com fome come e come, e some na dança do mar de Olopum. aí então a participação da Roberta Nistra, cavaquinista carioca. Bem-vinda, Beta. Quando quiser, a porta tá sempre escancarada pra você. Muito bom falar com os amigos. Moqueca é uma fábrica de amigos. Ouvimos Francisco de Exum, Roberta Nistra com Lúcio Sanfilippo. Aí foi Ogum de Ronda, de Roque Ferreira, com Moisés Marques e Roberta Nistra. Aí Mônica Salmazo, Menina Amanhã de Manhã, de Tom Zé. O Ramo, Em Silêncio da Chuva, com Áurea Martins. E antes, no meio, o Cavalo de São Jorge com Roque Ferreira. Essas três foram pedidos de Roberta Nistra. E aí, finalmente, o lançamento hoje é de Gum, de Beta. No fundo, estamos ouvindo Stone, Copacabana Soul. Agora vamos mudar um pouco, vamos levar mais com eletrônico, uma bossa eletrônica, umas coisas diferentes. Quiser na escuta, tiver na escuta, quiser mandar um salve aí. 489-9150-5037, arroba Muqueca Siri nas redes sociais. Vamos lá, vamos levar agora nesse loungezinho, essa pistinha, que vai até o funk, galera. Tem muita gente boa aí. Herbie Hancock, Alligators, Lucas Santana, Ebony, Bossa Cuca Nova com Cris Delano, Tribalistas, na mixagem de Deep Lake, Monstro, DJ Man, Led Luna com Ministério Público, Sound System, Sérgio Mendes com Common, DJ Meme com Fernando Abreu, Kia Sajo com Índio e Grego Jardim, e daí uma só do Índio na dobradinha de hoje. E aí a gente termina esse Moqueca de Siri de 2 horas. Domingo, 11 da manhã, tem o repeteco do programa. Corta a paisagem, pede passagem, traz mares e sal. Longas esquinas, belas meninas, sobe a avenida, o seu avião. Pede um cigarro e sai, não deu. Mistura Copacabana, sou. Funk, polícia, para turista, lua, amnésia e sol. Sofrer, sem ter que chorar, sem ter que querer, sem ter que se dar. Ah, bem melhor seria. queria poder viver em paz, sem ter que sofrer, sem ter que chorar, e ter que querer, sem ter que ensinar. Mas tem que sofrer, mas tem que chorar, e tem que querer, pra poder amar. Mas não quer mais dizer amor. Ah, não existe coisa mais triste que ter paz e se arrepender, e se conformar, e se proteger de um amor a mais. Você está sintonizado, sintonizada, sintonizade numa frequência comunitária 98.3 MHz, Rádio Campeche. Este é o Muqueca de Siri. Pra ver você sambar, Lucas Santana, na versão de Alligators, com um Z no final. E a Boni. Pra ver você sambar. Você samba, vou cobrir você de afago, te levar pela mão pro salão, mexer nossos corpos com intenção. Pra pra ver você sambar. Vou da França pro Brasil, amor. Sou sua tchuca, amor. Eu toco som, balança, bunda e voo. Não tô de caô. Só chega, cê sabe onde eu tô. Som de agogô. De primeira, sabe de onde eu sou. Nossos corpos balançando na tua cama é samba. Nosso samba balançando na tua cama é dança. Então me ama, mas não me explana, mama. Me mandou chegar mais cedo, então já pede a Brahma. Pra ver você sambar. Pra ver você sambar. Colocar a mão no seu corpo. Se terei permissão de conduzir o balanço de louvação. Pra ver você ba samba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Brasil, França, vamos de dança. Joga pra cima que é carnaval. Senta e rebola no colo do pai. Eu digo mama na pedra do sal. Bate a trança no baile, sarra no louro trajado com a cara de mal. Se quer casar, eu aceito e me amo do lau. Estou imaginando o tamanho do ai. Tem samba, tem sol, tem praia. Tem Zeca, tem Cláudia Raia. Tem monas que vão fazer você se apaixonar. Tenho quase sempre a pé, mas sempre de rolê na Lapa. Tem pop vindo de fora pra me ver sambar. Você você samba. Colocar a mão no seu corpo. Esperar se terei permissão de conduzir o balanço de louvação. Você samba. Pra ver você samba. Essa batida do meu amigo Marcelinho da Lua, Bossa Cuca Nova, com a voz de Cris Delano, Ficar, versão de 2023. Salve da Lua, monstro. Vim aqui pra ficar, vou colar com você. Viajei no seu lance de viajar. Me joguei sem pensar, deslizei no seu mar. Se deixar, vou ficar. Amar e para sempre é só agora. Você vai ver que o amor espera o tempo espreguiçar. Pra que pensar que vai embora? dançar sem sair do lugar. Aprendi a voar, se deixar vou ficando e vou ficar e vou ficar. Sim, Ministério Público Sound System, DJ Man e Lua de Luna. Oloxá, Cura e depois Sabor do Rio com Sérgio Mendes, Common. Vem curar, vem lavar o ser. Amamento, amor, dissipando a dor do mundo. Leva lá pro fundo do oceano todo desengano. Purifica a vida, cura todas as feridas. Lava água. Lava. Coming from Chicago, this is Common. I'm in the place with my man Sergio. This is how the words go. This is how we rocking in the circle, universal though. You can feel it, come on, yeah. Live music, we in sync. A lot of people doing what we can. Don't think too long, don't think too wrong. When it comes to this show, you loving that song. Now we can go strong. Look at the palm trees and feel the breeze. MCs, this is how it be when the style will be free. I love it when a lady just smile at me. go. This discussion over Rio percussion. It's like this, y'all, everything is gushing. A little bit of water for the sons and daughters. When it come to Brazil, it's all in order. Gotta go down, gotta hold down. Shout out to my man Reem from Motown. But we coming back to Brazil to feel the type of things that's real, yo. Everybody chilling, just... Sabor do Rio. Make the music with the sound and get busy. Everybody out there, yo, get with me. We going from Brazil to Chi City. I know we got a whole live committee. This is how it be when we get the sound. Yo, like Pac at a bar, I get around. Lost and found, I get around. Yo, I love the sound. You know we free bound, never been bound by anything. And when it comes to this, I had many dreams. Let the sounds just let the sound team up with something that just sounds supreme. That's the one, two, that's the most. High. Rio de Janeiro is close by. I keep a close eye on the sound piano. When it comes to this, y'all can just handle. When we go down, yeah, we hold down. Yo, the fort, yo, the cat, you hold down. Let it go now, let it go now. Yeah, we hold down the fort, what you thought now. Let it go now, let it go now. We can hold down the fort, what you thought now. From the carnival, you should know the style. Constance, y'all, I'm the only child of my mom and brown, hands down. I can stay focused, cause we be the dopest. Never wrote this, but it's all cool. This is what we do. The rules. Agora Fernandinho Abreu, sua irmã vascaína, 1040 graus, a versão do DJ Meme. Aí depois tem o Grego Jardim, tem uma história na ilha aí, queridaço. Maré Quente com Kia Ságio e Índio, daí vem País Glamurosa, e aí encerra o Moqueca, a gente conversa, a gente pede, valeu! Depois do programa, vamos trocar uma ideia com a governadora Cíntia, da Mandata Bem Viver. Brasil, capital do sangue quente do melhor e do pior do Brasil. Capital do sangue quente do Brasil, capital do sangue quente do melhor e do pior do Brasil. Cidade sangue quente, maravilha mutante. O Rio é uma cidade de cidades misturadas. O Rio é uma cidade de cidades camufladas. Com governos misturados, camuflados, paralelos, sorrateiros, ocultando comando. Comando de comando, submundo oficial. Comando de comando, submundo bandidaço. Comando de comando, submundo classe média. Comando de comando, submundo camelô. Comando de comando, submata manicure. Comando de comando, submata de boate. Comando de comando, submundo de madame. Comando de comando, submundo da TV. Submundo deputado, submata aposentado. Submundo de papai, submata da mamãe. Submundo da vovó, submata criancinha. Submundo dos filhinhos. Na cidade sangue quente, na cidade maravilha mutante. Rua, de quem é esse edifício, de quem é esse lugar? Quem é dono desse Deus? Quem é dono dessa rua? De quem é esse edifício, de quem é esse lugar? É meu esse lugar. Liberando cachorrada doente atropelando. Na xixa das esquinas de macumba violenta, escopeta de sainha pisada. Na xixa das esquinas de macumba gigantesca, escopeta de shortinho algodão. Cachorrada doentia do Juá. É cachorrada doentia São Cristóvão. É cachorrada doentia Bom Sucesso. Cachorrada doentia Madureira. É cachorrada doentia da Rocinha. É cachorrada doentia do Estado. Na cidade sangue quente, na cidade maravilha mutante. Rio 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos. Rio 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos. Rio 40 graus, purgatório da beleza e do caos. Nosso vida de novo. A todas equipadinhas com capricho musical de batucada de metal. Gatilho de sucesso, marcação, pagode funk de gatilho, marcação de sambalanço com batuque digital na subluse musical de batucada digital. É. Meio batuque, inovação de marcação pra pagodeira, curtição de falação de batucada com capricho subluse de batuque digital, metralhadora musical. Oh yeah! De marcação, invocação pra gritaria de torcida da galera funk. De marcação, invocação pra gritaria de torcida da galera samba. De marcação, invocação pra gritaria de torcida da galera DJ. Gatilho digital de sub-use equipadinha com capricho musical de contrabando militar da novidade cultural da garotada favelada suburbana de shortinho, de chinelo, sem camisa carregando sub-use equipadinha com capricho musical de batucada digital. Maré Quente, Kia Ságio, Grego Jardim, Índio, uma música sensual, não para, cara. Acelerei na contramão, não evitei a colisão, no ar de prata Maré Quente, no movimento delirante, segui o fluxo padrão. Alimentei o meu tesão num papo todo indecente. Não vai e vem alucinante. Se você parar, não chego lá. Se você parar, não chego lá. Se você parar, não chego lá. Se você foi o Muqueca de Siri de hoje. Participação da Roberta Nistra, querida amiga cavaquinista carioca. Tá lançando o single Jed Gun, de Roque Ferreira. Aí no último quartinho foi Copacabana Soul, Eston Inc., Tempo de Amor, Herbie Hancock. Quem souber quem tá cantando essa música, dá um salve aí, eu não consegui descobrir, tá? 489-9150-5037, nosso zap, telefone, zap, tudo. Pra ver você sambar, Alligators, Ebony, Lucas Santana, Ficar, Bossa Coca Nova com Cris Delano, na batida do meu querido amigo, monstro do som, engenheiro de som, Marcelinho da Lua. Carnavalha, a versão eletrônica, Tribalistas, com a mixagem de Deep Lick. Olaxá Akura, DJ Man, Lua de Luna e Ministério Público Sound System, Ministério de Estéreo, com T-E-R-E-O, no carioquês, E sem acento e O sem acento. Sabor do Rio, Sérgio Mendes com Common, Rio 40 Graus, Fernanda Abreu na versão do DJ Meme, Maré Quente, Kia Ságio, Grego Jardim, na batida de Índio, que tá no fundo com Baile Glamurosa. Vamos fechar do mesmo jeito que começou, com outra música. Começamos com a abertura, Instituto DJ Dolores, que abre o disco deles, Narradores de Javé, Descasso, cara. E agora vamos terminar com a 13ª lição. Aí no remix de Daniel Bozio, com o Instituto DJ Dolores. @ Muqueca Siri nas redes sociais. muquecasiri@gmail.com para quem quiser doar um troco pro nosso plano do Lab Sonoro em software livre na Cova Funda, Floripa, Rio Tavares. Tenham todos um excelente final de semana, paz, saúde, sorte, luta, direitos humanos, preservação do meio ambiente, da restinga, cuidados com o mar, com a natureza. Carícias, afetos, beijos, abraços, cafunés, massagens, prazeres, orgasmos, saudações rubro-negras, Ogunhê meu pai, Orarei mamãe Oxum, Saravá, Adorei minha preta véia, Dona Mariazinha, benção mãe Rosa, um beijo Dodô, amor. Bernardo, Benjamin, saudade de vocês. Olha, aqui tu tem moqueca, tem siri com moqueca, moqueca de siri, e siri de moqueca e moquecas de siri. Não é?